Alô, primas do meu Brasil, vamos entrar nessa dança, é bom demais. Vamos lá. Quebra-te, é prima. Me leva nessa emoção que eu vou, de coração aberto pra te ver. Tira dessa solidão, amor, que eu sinto tanta falta de você. Me leva nessa emoção que eu vou, de coração aberto pra te ver. Me tira dessa solidão, amor, que eu sinto tanta falta de você. Eu rezo, eu peço pra Deus pra você não esquecer de mim, mais uma vez viver nossa paixão. Menina, me beija, me ama, é tempo de ser feliz. Eu vou seguindo em sua direção. Me espera, oi, oi, oi, pra gente fazer a festa. Oi, oi, oi, vem me namorar, deixa eu te amar, que vai ser tão bom. É, me espera, pra gente fazer a festa. Oi, oi, oi, vem me namorar, deixa eu te amar, e vai ser tão bom. Oi, oi, oi, tão bom. Dessa solidão, amor, que eu sinto tanta falta de você. Me leva nessa emoção que eu vou, de coração aberto pra te ver. Me tira dessa solidão, amor, que eu sinto tanta falta de você. Eu rezo, eu peço pra Deus pra você não esquecer de mim, mais uma vez viver nossa paixão. Menina, me beija, me ama, é tempo de ser feliz. Eu vou seguindo em sua direção. Me espera, oi, oi, oi, pra gente fazer a festa. Oi, oi, oi, vem me namorar, deixa eu te amar, e vai ser tão bom. Pra gente fazer a festa. Oi, oi, oi, vem me namorar, deixa eu te amar, e vai ser tão bom.